do 905 aos 31, livre frequência no pátio militar. 5905. Novamente Mike na final da 107, só que está remetida via corredores novamente. Novembro aqui Mike, livre toca remetida pista 107, vento 150 graus, 62. Livre toca remetida 107, novembro aqui Mike. Bianchi Mike, toque e remete aos 35, ingresso corredor axé e chame em controle 198 para regresso. 198 para regresso, toque Bianchi Mike, corredor axé. Eu te cuido, portão 3 autorizado, feedback só na chama táxi. Portão 3 autorizado, reportada 3858. Sr. Comandante, boa noite, voo na 096, estabilizado IRS X-Ray. Sr. 096, reporte externo, baixado travado, boa noite. Gente, boa noite, 096. Externo, você travou o Gona 096. 096, achei que o trem pouso autorizado, pista no 0, vento 150 graus, 612. E pouso no 0, Gona 096. Para o táxi, o TAM 3858, informa POP 171, autonomia de 0310, alternando Natal. 3858, táxi de Índia no ponto de espera, torre 1895, ajuste 1015, bom voo. 1015 via Índia, 1895, grato. Aos 40, direita, 219. Sobre Salvador, boa noite. 3858, próximo ponto, espera da 10, pronto. 3858, boa noite. Inicialmente, alinhar e manter. Ali, manter, 3858. Salvador, Gona 096, Libran. Boa noite, 096, siga via Alfa Juliette, portão 5. Boa, Alfa Juliette, 5. Novo Salvador, chamei 6310, pushback, estacionamento do portão 6. Autorizado 6310, chame para o táxi. E meu repórter táxi, 6310. A 3858, decola aos 42, chame o controle, 198, uma boa viagem. 198, boa. Tá, próximo. Próximo nas Juliette, boa noite, 096. Portão 5. Portão 5. Para o táxi, Ocean Air. E a 310, temos o total a bordo de 143, autonomia de 3 horas e 20, alternando Natal. E a 310, siga via Índia no ponto de espera, chame 1895, ajuste 1015, bom voo. E 15, Índia, ponto de espera da 10, 1805, Ocean Air 6. 310, obrigado, boa noite. 1895, boa. 1895, boa. Salvador, boa noite, Oxanã 61, 62, 359. Informação Serra, autorização Guarulhos. Pelo 59, boa noite, está pronto, cópia? Pronto, cópia, 6259. Autorizado 360 para Guarulhos, via Uniforme Zulu 10, primeiro aerodia. Decolada pista 10, saída da EL, Leda, transição Motiva. Motiva interceptando Uniforme Zulu 10, segue até Bride, após Uniforme Zulu 6, se conforme rota. Controle 19-8, transponda 5041. Gente, então autorizado nível 360 para São Paulo, Guarulhos, primeira aerovia Zulu 10, decola da pista no 0, saída da EL, Leda, Mótima, Pós, Espride, Zulu no 6, Belo Horizonte e em diante. 1998, controle saída, 5041, transponder, Oxané 6259. Correto, 6259, para puxar bem esse momento. Vou chamar, obrigado, 6259. Corre, toma duas boas, Xané 6310, posso pegar da 10 pronto. 6310, alinhar e decolar, o vento no 50 graus, 7 metros. Alinhar e decolar da 10, Xané 6310. 310, 51, controle 198, boa viagem. 198, obrigado. 63, 10, estou chegando. Salvador, abatendo 90 em que Mike passou a rotatória para o final da 17. Para pouso final, 90 em que Mike? Afirmo, pouso final, 17, 90 em que Mike. Ok, livre pouso, pista 17, vento no 50 graus, 612. Gente, livre pouso na 17, 90 em que Mike. autorizado com baixado para lá. Pastor 98, livre pouso, pista 90, vento 150 graus, 5 nós. Pastor 98, livre pouso, grato. Sim, autorizado, backtrack, solo 00. Salvador Oxenar, 6313, a família do Chaco. 6313, continua a aproximação, agora a atualização. Paulo Salvador, é o Ocean 6259, para posicionamento na posição 8. Autorizado 6259, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 6258. B98-03, agiliza liberação à esquerda, na minha escuta. Pouso autorizado, no 5 degrau, 5 nós, o ajuste no 0, no 5. Pouso, 6-3 degrau. Os 298, frequência livre. Uma boa noite. 313, solo 05, direita, 1219. 19. Boa noite, é o Bono 096. Bono 096, boa noite. Fortaleza. 3370, vindo em forma pronto, cópia. Afirma, prossiga. 370, vindo em forma do Luno 9, decola da pista 10, sai da Momo, transição Forti. Controle 198, transforma 5064. Eu não peguei a subida, parceiro. Momo, transição Forti. Momo Forti, é isso? Afirma. Climatismo 370, uniforme do 119, decola da 10, mano, corte a subida, 198 chama, 5064 no transponder. Correto, gol, chame para o push. Chamaremos, obrigado. Valeu. Ocean 6259, temos 145 a bordo, autonomia de 0430, Fernando Galeão. 359, Cotônio, Pato, siga via Índia, no ponto de espera 1895, ajuste 1015. E aí já é, bate o dia aí, já 1895015, ó, ajuste o Ocean 6259. Só no Ocean 6303, livrando a sua escuta. 259, reporte entre o taxi e o Juliette. Só no Ocean 6303. 6303, reporte entre o taxi e o Juliette. Oi, Salvador, boa noite, o Nuno 68, baixou, checou, sinal, pista no zero. Siga via Índia para o portão 4, corrigindo, via Juliette, portão 4. Portão 4, obrigado. Pouso, pista no zero, gol no Nuno 68, é, pode baixar para o Papi para pista bag 3? O Papi está com o brilho comandado remotamente com a central desse aéreo de elétrico. Eu estou entrando em contato com eles aqui, posso ser que até seu pouso não seja tempo ainda. Ah, tá ok. 1168, fala os 11, direita, 129, sol. 219. 219, eu só quero, por favor, se eu poderia anotar, o PAP nessa intensidade realmente prejudica muito a aproximação final. O brilho está muito forte. Então, inclusive, fica como sugestão que o controle do brilho fique sempre com a torre de controle e para uma agilidade maior, né, nesse procedimento. É, sempre foi aqui. Aqui está tendo um problema técnico de controle remoto, ele está sendo que está tendo que ser desligado no controle manual que fica no setor elétrico. Não tem esse controle manual, não tem como ficar na torre. E por isso que há esse delay aí, ok? Mas, Chico, porque do jeito que está, realmente prejudica bastante a noção de profundidade, enfim, ofusca a vista. Ok, gente, já está sendo contatado aqui para baixar o brilho. Chamou do Jornal Show. Obrigado. Torre Salvador é o Ocean 6259. 6259 autorizado, alinhar e decolar. Vento 1 no 60 graus, 52. Autorizado, alinhar e decolar. O Ocean 6259. Prossiga via Alfa. Reporte para ingresso, Pátio. Alfa, reportar para ingresso no Pátio, no meu. Está autorizado a decolagem no 6259? Debatido, autorizado no 60 graus, 5 nós. Autorizado, 6259. Infrare forma posição no zero. Observe o fôlego devido à pintura da faixa amarela do pátio 1. Posição 1 no zero. Positivo, posição 1 no zero. 1 no 68, entendido que está autorizado a ingressar no pátio. Afirmativo, atento ao fôlego. Vai ficar atento ao fôlego no 68. .905 para Fortaleza. .6259 decola os 15, controle 1 no 9, desse 1 a 8. 1 no 9 8, obrigado. 6259. Direto, conforme plano, decola da 1 no 0, curva esquerda, Momo Cogbu, após Cogbu direto, controle 1 no 9, decimal 8, 5060. Aos 6290. Baixou e travou, 4298. E confirma então, livre pouso, 1 no 60 graus, 6290. Livre pouso. Diversionamento, parte militar, champanhe táxi. pode confirmar o vento, 4298? Vento 1,60 graus, 5 nós. Grato. Equador 98, solo aos 18, livre à direita, 129 solo. Direita, 219 solo, boa noite. Solo, boa noite, 4298, livrou. Equador 98, procede Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, 4298. Então, senhora, 5905, fechando na Alfa, que é o Alfa. Tá caindo na moto, né? Gente, o Fato 5905 confirma a autonomia e se vai decolar da interseção. Gestão 1895, gestão 095, Força Aérea 5905. Imediato? Autorizado, ingresso de decolagem imediata, vento 160 graus, segurança. Torre Salvador, boa noite, Rio 9810, full ILS. Gente, continua a aproximação, vai autorização de pouso. É, essa é a sua escuta. Vento 160 graus, 5 dólares de pouso. Poderia passar no vento, 9890? 160 graus, reduza mais. 160 com 06, livre pouso, 90, Rio 9890. 5905, decolou os 27, controle 19918. Conselho 5905, decola 27, controle 19918. Oscar, 5905. Thank you, 219, graças. Solo Salvador, Coxa, bom dia. 198-10, livrou na 340. Boa, Rio, taxi Alfa, quilo para o Pat 3, atento ao sinalizador. Alfa, quilo, Pat 3, atento ao sinalizador, 9810.